sobre as nuvens ele vem. Faz tremer o céu, derrete a terra, abre o mar a ele, a honra, a glória para sempre, amém. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Oh! Eu ouço o som do meu amado a cavalgar em majestade, sobre as nuvens ele vem. Tremer o céu, derrete a terra, abre o mar a ele, a honra, a glória para sempre, amém.